Do lado de dentro, rainha sou eu, mulher que ama e sabe dar adeus. Eu sei que tudo na vida acontece. Quem me conhece pode lhe dizer. Tudo eu espero e toda me entrego. Levanto até as paredes de um barracão desabado, mas Deus foi quem me fez nessa vida. E eu cumpro ordens de um bom destino. Se ele quiser, eu posso querer. Do lado de dentro, rainha sou eu, mulher que ama e sabe dar adeus. Eu sei que tudo na vida acontece. Quem me conhece pode lhe dizer. Tudo eu espero e toda me entrego. Levanto até as paredes de um barracão desabado, mas Deus foi quem me fez nessa vida. E eu cumpro ordens de um bom destino. Se ele quiser, eu posso querer. Se ele quiser, eu posso querer. Se ele quiser, eu posso querer.